Desse jeito que eu vivo. É, é. É desse jeito que eu vivo. É. Nasci em Porto Alegre e este é o meu lar. Nasci para lutar, nasci para ganhar. No bairro que nasci, por aqui as crianças já nascem sem nenhuma esperança. Culpados, escravizados por uma herança cultural que já parece ser normal. Para muitos é fatal, com atraso mental. Um corpo mal gerado, um corpo já marcado pela desnutrição e infecção. Os meus manos, na hora da escola, só pensavam em cheirar cola, sair fora e jogar bola. Eu lá dentro, eles lá fora, morrem um a um. Aqui é comum. Este é meu lar, esta é minha terra, e esse é meu lar. esta é minha terra e esse é meu lugar. Esta é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. Esta é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. Esta é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. É desse jeito que eu vivo. É minha terra, é minha gente, e se Deus me permitir, quero morrer aqui, no bairro em que eu nasci. Não há escola, policiamento, não há rede hospitalar, não há nada que me faça mudar. 20 anos se passaram, eu cresci, convivi lado a lado com a delinquência, a violência já faz parte do passado, enterrado na minha fudida infância. Lembranças são lembranças que não esqueço jamais. Há muito tempo atrás vi um menino que chorava, sua mãe o consolava, caídos perto dali, junto ao corpo do pai, com a cabeça baleada, exposta na calçada. Assalto à mão armada, não pôde reagir. Infelizmente sua vida aqui não vale nada. Eu me pergunto que futuro um sistema assim nos pode oferecer, se na escola não há vagas, andar nas ruas é o que nos resta, que se aprende mais depressa. E quase tudo que se aprende aqui é o que não presta, outro se perdem na fumaça. Assim a vida tem mais graça, o primeiro vem de graça. Baseado já não basta, que se foda o sistema, é sempre o mesmo esquema. Nesse inferno todo mundo tem os seus problemas, e nesse bairro não é diferente. É minha terra, é minha gente, é meu lugar, porque esse é meu lar. Essa é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. Essa é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. Essa é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. Essa é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. É desse jeito que eu vivo. Você pergunta para mim, por que é que eu sou assim? Tanta raiva e tanto ódio, sou Junior MC, não poderia ser diferente. Eu sinto, você sente o que acontece com a gente, não é diferente. Uma mãe eu te chorava, estava desesperada, criou seu filho e educou. E a polícia o matou, morreram outros também. Vou recorrer a quem? Lei não tem. Se é pobre sem dinheiro e não tem ninguém, alguns não tiveram a felicidade e oportunidade de chegar na minha idade. Que se fodam, porque eu não vou parar de lutar, porque esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. Esta é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. Esta é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. Esta é minha terra e esse é meu lar. Esta é minha terra e esse é meu lugar. É desse jeito que eu vivo. Pode crer que é desse jeito que eu vivo. É desse jeito que eu vivo.